CFMC no cinema. Começando mais uma edição do CFMC no Cinema, o podcast de cinema do Cultura Pop RG. E hoje o podcast está musical. Vamos falar de dois filmes estrelados com grandes nomes da música pop dos anos 90. Os filmes que vamos comentar são Grite, O Brilho de uma Estrela, estrelado por Mariah Carey e lançado em 2001, e Spice World, O Mundo das Spice Girls, como o nome já diz, com as Spice Girls. Eu sou o Márcio e comigo estão a Dri. Olá. E o Dré. Oi. Mas então, vocês assistiram os dois filmes? Sim, sim. Aqui a gente leva muito a sério, assim. Pra ver, eu vi, assisti os filmes. Foi a primeira vez assisti, né? Depois de mais de 20 anos de lançamento, né? Foi a primeira vez que eu vi. Sim. Só o CFMC no cinema para fazer a gente assistir essas grandes obras. Eu não sei porque que eu lanço esses desafios, sabe? Por que a gente faz isso a nós mesmos? É, bom. Masoquismo. Mas então, esses dois filmes, algum deles conseguiu superar a grande obra Cinderela Baiana? Não, infelizmente não, né? A Baiana é um clássico intocável, né? Não consegue. O Grito até tenta, né? Isso, o Grito é o que chega mais perto, mas... Isso. Tem até ali, né? Uma premissa parecida, né? Mas não consegue, não. Aliás, eu fiquei até meio decepcionado com o Grito, porque eu sempre leio que ele é um dos piores filmes já feitos. Bom, é verdade. Mas eu tava esperando algo no nível The Room. Sim, pelo que eu ouvi falar na época. Eu lembro, né, na época que ele foi lançado ali das críticas e tal, eu esperava mais mesmo. Fosse mais divertido. Sim, eu esperava aquele filme que de tão ruim, ele fica bom, né? Vira aquela experiência divertida de assistir, né? Que é o caso do próprio The Room, né? Que o The Room, pô, Cinderela é um grande clássico. Cinderela Baiana também. O próprio Cinderela Baiana. Cinderela Baiana, que é o The Room aqui do cinema nacional, né? Agora, realmente. O Grito não. O Grito, ele é ruim mesmo. Então, ele tenta ficar ruim. Ele é só ruim. Tenta ficar bom, mas não consegue. Não consegue sair do ruim mesmo. Até porque é chato, né? Então, aí fica difícil. É. Muito chato. Poxa, quando eu vi o Cinderela Baiana, eu pensei assim, eu vou ver só um pouco desse, né? Porque, né, vai tocar axé, coisa, eu não curtia nada disso. Eu pensei que, deve ser chato, vou ver só uns minutinhos. Porra, comecei a ver o filme, tive que ir até o final, porque é inacreditável. Sim. Várias interpretações memoráveis. Criou até clássicos como a escola de interpretação do Doutor Francisco. Pô, é sensacional, pô. E o grito é não, o grito eu só tô assistindo e achando chato, chatíssimo. O grito é meio que um remake bastado do Nasce Uma Estrela. Sim. Sim, exatamente. É. A gente viu as quatro versões do Nasce Uma Estrela, tem podcast, né? Tem emitendo cinema sobre. E aí depois acabou, e aí agora acabou vendo essa quinta versão aí, mais furreca ainda. E olha que eu nem gosto dos Nasce Uma Estrela, né? Bom, então vamos falar de Griteu, o brilho de uma estrela, conta a história, né, da cantora Billie Frank. Então o filme é sobre a ascensão dela, né, e sua relação com o namorado Mala. E o filme é dirigido pelo Vondi Kutzhal, que é mais conhecido pelo trabalho de ator, e além desse tem mais uns três filmes como diretor. Esse foi o segundo que ele dirigiu. O primeiro, acho que o título em português é Na Contramão, Gridlock na Contramão, Grande. que é estrelado pelo Tupac e o Tim Roth. É, e esse é um ótimo filme. Esse filme é bem legal. E aqui o filme parece que foi dirigido por outro cara. Esse primeiro filme dele tem, pô, tem até umas coisas interessantes na direção. Agora, esse aqui, o Gripe, é muito vagabundo. Até o trabalho de direção parece aqueles filminhos vagabundos feitos pra TV ali na época. Parece um TV, tem até a montagem a vagabunda, tem Cara, umas quando transição começou. cafona que parece coisa do Movie Maker. É, quando começou fade in, fade out, eu pensei, pô, esse filme não vai prestar mesmo. É assim, o início do filme parece que foi feito no Windows Movie Maker mesmo, porque parece que jogou um filtro sec e aí fica essa transição fade in, fade out. Muito ruim, muito Sim, ruim. parece aquelas coisas bem vagabunda mesmo. Botou no computador e usou o Windows Movie Maker. Teve uma parte até que eu não sei se vocês lembram, né? Mas foi só uma transição que fez um negócio tipo câmera acelerada. Botou, aí deu aquela aceleradinha para mudar de imagem e só foi naquela vez, só usou aquela transição aquela vez. Aí eu lembrei até da. É, aí eu lembrei até daquela história do Simpsons, né? Que o Mel Gibson vai fazer um filme com o Homer, né? Aí o Homer fala, eu acho que nessa cena podia botar câmera acelerada, porque é engraçado. Aí, pô, parece que foi isso. Parece que estavam editando o filme e alguém falou, ah, bota isso aqui acelerado. Esse outro aqui usa essa transição aqui. Parece que era isso, pô. Mas exatamente, né? Parece umas coisas que meio sem propósito, assim, as transições. É, parece assim, tá lá, pegou, né, o pacote lá de transições do Movie Maker, aí tá testando, assim, só faltou vir uma em forma de coração. Acho que ia ficar foda, assim. Ia combinar com o filme. Sim, total. É. Que é até engraçado, né? Que o filme, inclusive, se passa nos anos 80, né? Mas Mas não parece. anos 80 com jeitinho de 2000. Você pô, 2000, isso aí, não tem nada de anos 80. É, não tem São os nada anos de. 80 mais anos 2000 que eu já vi. Isso, reconstrução de Figurinos, época. cenários, Né? Reconstrução de época péssima. as músicas tocando na boate, na coisa, não sabe. Tudo tem cara de 2000, fede a ano 2000. A Mariah, né, fazia um grande sucesso ali nos anos 90. Vendeu disco pra caramba. Bom, eu nessa época eu era rockista, então eu não ligava muito. Minhas preferências nessa época eram Alanis Morissette, Sheryl Crow. Mas eu tinha amigos, né, que curtiam e me emprestavam os CDs dela. Nunca fui muito fã das baladas, mas curti as músicas dançantes dela, estava legalzinho. Ah, a Mariah, não, nunca fui fã, assim, de coisa, mas sempre achei, assim, um excelente cantora, que é inegável, né? E sempre gostei de algumas músicas também e tal. Realmente... E a gente... Inclusive, eu tava lendo, né, ali, né, e o produtor, né, que apostou, né, nela, coisa e tal, né, falou, né, que foi que viu ali, né, um jeito de juntar, né, um pouco, né, tipo, habilidade pra canto, que na época tinha a Whitney Houston, né, que também fazia um grande sucesso, né, então, assim, uma cantora... Né, realmente, né, muito forte, né, coisa e tal, mas com uma certa aparência, com um certo estilo, mais pra Madonna, né, loirinha, né, tá meio que unir esses pontos, assim, do universo pop, né. É, a gente ouviu, como o Mark falou, né, a gente ouviu alguns CDs emprestados. Era também aquela época que a gente assistia alguns programas de videoclipe, né? E aí a gente até gravava em fita de vídeo e tudo. Aí sempre tinha um da Mariah ali no meio. Mas a gente só não era o nosso gênero favorito, mas a gente gostava também. Mas agora no cinema e é outra história. Ela, inclusive, eu tava lendo, né, pesquisa desde lá de 97, né, já tinha essa ideia de fazer um filme, né, que ela lançaria, né, um álbum, né, com a trilha sonora do filme e tal, isso ao mesmo tempo. Eu não sei, né, quanto da história ela, né, porque realmente, né, o grande problema desse filme é que tudo nele se resolve muito fácil. É, ele cria os conflitos, mas claro, nunca se aprofunda, né? As coisas são sempre resolvidas. É aquela coisa que, né, parece que é manter assim com mais leve, né? Mas ao mesmo tempo tá contando uma história que não é, como a gente falou, é basicamente o Nasce Estrela, né? Então, assim, não combina. Aí parece que acontecem as coisas, tudo se soluciona de forma muito simplista, né? E não tem, assim, intensidade dramática nenhuma, né? É. Até pelas limitações aí da atuação, né? Pois é, né? Apesar de que ela atua melhor que a Gal Gadot. Sim, com certeza. Mas eu acho assim que foi uma escolha, um péssimo material assim para uma cantora lançar a carreira do cantor. Você tira, por exemplo, assim, os filmes, né, que a Madonna fazia ali na década de 80, né? Eram filmes que tinham a ver ali com o estilo dela. Era um filme leve, Procura Se Cruza Desesperadamente, Quem É Essa Garota. E a Mariah, que ela escolhe fazer um dramalhão, né? Sei lá, podia ter optado por uma coisa mais leve, uma comédia romântica. É, exatamente, né? Talvez algo, uma comédia romântica musical. Musical, exatamente, porque é um problema. Exatamente, porque o problema desse filme aqui também, um dos problemas dele, é que ele não tem música, tem pouca música. Sim. Então, assim, ao invés desse dramalhão aí do camarada, do romance lá com o camarada, que depois fica com ciúme do sucesso dela, não sei o quê, depois fazer uma comédia romântica, né? Aí fazer, pô, mais, né, mais músicas, que é justamente é, um dos principais problemas do filme, então acho que ele aproveita muito mal, assim, o que ela faz melhor, que é cantar. Quase não tem, assim, números musicais no filme. E quando acontece também, os dois são filmados meio de qualquer jeito. Sim, quando começava uma... Quando começava uma parte com música, né, um daqueles momentos, aí era rápido, né? Começava ali, cantava um pouquinho, aí já pulava, já ia para uma outra cena. Então não soube aproveitar, né, o fato da Mariah Carey ser cantora, né? E é um filme exatamente como um veículo também para lançar as músicas, a trilha sonora. E então era melhor ter feito tipo, um filme mais leve mesmo, um musical, né? Exatamente, né? Tem muito cantor, né, que atuou em algum filme, né, coisa e tal. Mas no caso desses dois aqui, né, do Drifter, né, e do Spice World, são filmes construídos, né, feitos aí em torno, né, dessa persona das cantoras, né? E não, né, mesmo o da Mariah, ela está interpretando uma personagem, né, não é ela mesma. E tal, mas mesmo assim é construído em cima da Mariah Carey, né? O coisa mesmo é ela lançar a trilha do filme, como é, tanto que o filme mesmo não foi sucesso, mas a trilha sonora foi bem, né? Porque é isso, né? O coisa do filme era até a Mariah Carey, né? Mas acho que aproveita muito mal, assim, tem um efeito musical mesmo. É, aí bota lá a trama da negócio da mãe, o drama da mãe dela, que aí aparece no início, uma vez no meio e aí no final. Ou seja, isso não é trabalhar bem uma história, não, né? É um arco que não é bem trabalhado. Né? E o romance lá com o cara, que também é isso que vocês falaram, o conflito aparece, sempre muito mal resolvido. Começa lá mostrando a infância, né? A infância, a mãe alcoólatra, né? Que é uma cantora, né? Da noite, né? E aí acontece um incêndio, e aí a mãe, né, desse tipo, não tem condições de criar ela e mandar ela para um orfanato, né? E aí é isso, né? E aí o filme lança umas coisas, mas não trabalha, né? Inclusive, ele faz uma coisa que isso, pô, pra mim é o básico, né? Que assim, se você fala alguma coisa, né? Ou mostra alguma coisa durante, seja um filme, um conto, qualquer coisa assim, que você utilize depois, né? Porque tem um momento do filme que ela fala que o sonho dela... Ela tinha um sonho que a mãe dela, né, ouvisse ela na TV, ouvisse ela no rádio cantando, e aí reconhecesse ela e, né, fosse procurar ela, tal, já que ela não conseguia encontrar a mãe, né? Só que eles não usam isso pra nada. Depois elas até se reencontram, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Da mãe ouvir ela cantar. Não tem nada a ver, então, assim. Você joga uma ideia, mas né? É. Então, né, no começo a mãe dela tá cantando num clube, né? A mãe dela bebe pra caramba. Aí chama ela pro palco, né? Pra ela cantar junto, ela garotinha. Aliás, a escolha da garotinha é muito boa, porque a garotinha também atua como a Mariah, não atua muito bem. Tem que manter a coerência, né? É. Aí depois, né, elas vão lá pra casa, acontece um incêndio, ela larga a menina no orfanato E é tudo assim, né? Acontece isso agora, aconteceu isso depois, e é tudo assim apresentado sem nenhuma profundidade. Depois ela já tá adulta, tem duas amigas, aí é contratada, né, pelo personagem do Terence Howard, né? É, como backing vocals e dançarinas, né, pra menina lá que ele pega e quer lançar como cantora, né? Sim, essa menina não canta nada. Então ele resolve, né, ele vê que a Billy Frank, né, que é a Mariah, canta e resolve fazer aquele truquezinho, né, sim, de colocar a voz dela, né, dobrar sim, a peguete dele lá. Sim. É, o que é, né, uma das coisas curiosas do filme, né, porque antes, né, quando ele propõe, né, elas serem backing vocal, coisa e tal, e dançarina já foi, ela não quer, porque ela não vai com a cara dele e tal, e, né, ela e as amigas têm lá já um espaço ali pro show das amigas que convencem ela a aceitar, né. Mas aí depois ela tá de boa com isso, né, do cara usar a voz dela na voz da outra, sabe, ela não tá nem aí, né. Ela só fica depois, se irrita, né, com... Porque quando a outra lá, a peguete lá do cara, né, bota a banca pra cima dela e tal, aí ela se irrita e aí estrana, né, que a voz é dela. É, e não tinha nenhum contrato assinado. É, não tinha contrato, né. O negócio desse, ninguém assinou o contrato assim de... proibindo, né, revelar, né. Mas isso é, né? Tá todo o filme é assim, é tudo muito fácil. Numa cena ela não quer, e na outra cena ela já topa, já tá de boa. Ela canta, mostra, né, que a dona da voz é ela, que aí ela atrai a atenção, né, do DJ lá, né, que comanda a casa onde elas se apresentam, né? Uma espécie de Mark Wahlberg loiro, né? O camaradinho lá, o tal de Max Beasley, que faz o papel. E aí esse cara vai conversar com o Terence Howard, né? Propõe ali, né, um negócio com o Terence Howard, né? Que ele vai ficar com ela, né? Vai lançar ela e depois ele... paga, né? Dá sim, paga na terça. É. Ele promete que paga na terça pro Terence Howard. Aí, nisso aí tudo, você vê como é que o roteiro é cheio de buraco, né? Igual um queijo suíço, as motivações dos personagens, né? Igual vocês já falaram aí, como que ela muda de opinião. E esse cara mesmo, né, que vira namorado dela, ele parecia ser um DJ respeitado. Afinal, tinha lá a casa lá, que todo mundo queria tocar lá. O Terence Howard estava querendo lançar a mulher dele lá nisso e tudo mais. Aí depois que ele começa, que ele lança ela, aí tipo, é como se ele fosse um bosta. Que ela tava fazendo sucesso. Aí ele tá puto com o sucesso dela. Parecia que ele nem tinha casa mais, estou, não... Ah, é um negócio assim que você vê que é porque isso é, tem que acontecer. Mais nada. É, tem que acontecer isso, o relacionamento deles vai entrar em crise por isso. Esqueça o que aconteceu antes. Não, fora que assim, né, é um cara já no meio, né, foi ele que, né, descobriu ela e levou ela pra gravadora e contrato, etc, né? Então, assim, é muito tosco, pô, o cara já no meio, depois ficar dando uns chiliques lá com coisas como, ai, as fotos que ela tá fazendo são sexys, as roupas que ela usa, não sei o quê. Pô, cara, ele tá lançando uma cantora pop, assim. Imagina se ele fosse namorado da Madonna. Que assim, é um negócio que faria sentido se fosse um cara fora, né, do meio, né, que não entendesse, né, como funciona a gravadora, etc. Tipo o Sam Penn que batia na Madonna. Agora não, pô, um cara que é do meio, que, pô, que tá ali, ele que levou ela, né, pro coisa, e aí tá ali agindo como se não soubesse como funciona um videoclipe, uma sessão de foto. Mas aí é esse negócio, é pra começar essa crise que, ele tem ciúme dela, ao mesmo tempo ele tem ciúme do sucesso que ela tá fazendo, porque ele se sente, né, preterido, que não é tão importante, né, aquela vibe, né, mesmo o máximo estrela, só que ele não é alcoólatra, né, ele é só babacão mesmo. Se for babaca mesmo. Eu queria chamar a atenção também, né, que é pro gatinho, né? Ah, sim, a entidade felina que tem no filme, né? A entidade felina, ela surge quando a Billie, né, a Mariah Carey, é criança, né, aí surge no momento do incêndio. O gato não tinha aparecido antes, quando começa o incêndio, né, ela e a mãe saem de dentro da casa, quando ela tá lá do lado de fora vendo os bombeiros e tal, a confusão, ela tá com o gatinho no colo. Mas aí tá, beleza, né, o gatinho, né, nunca mais apareceu o gatinho, ela cresceu, a gente não viu mais o gatinho. Eis que o namorado dela chama ela pra morar junto, né, juntar as escovas de dente. E tal, aí ela se muda e tal, mas aí eis que eles brigam, né? E aí ela vai embora. E aí ela leva um gato. Apareceu o gato de novo, eu nem sabia que ela ainda tinha o mesmo gato. Inclusive o gato deve ser bem velho, porque, né, ela tinha já quando era criança, ele era um gatinho pequenininho, né, um filhotinho amarelinho. Mas aí depois ali é o gato adulto e tal, ou seja, pra dar a ideia de que é o mesmo gato. É uma entidade do gato. É uma entidade que aparece nos momentos das saídas dramáticas. Falando desse desenrolar e da trama, ainda tem a questão, né, que mete também a bandidagem, né? Crime, vingança, não sei o quê. Também tudo de uma maneira sim, jogada, sim, né? Que é exatamente através do personagem do Terrence Howard. Inclusive eu defendo que ele tem razão. Ele só tava se defendendo. Que é, né, o que acontece, né? Ele vai cobrar o dinheiro que o outro tá devendo, que não pagou. Se pagava na terça, não pagou a rescisão lá do contrato. Tá enchendo o cu de dinheiro lá com a mulher e não pagou. Aí ele fala, reclamar, o que, que o cara faz? Paga, não paga, não, bate nele ainda por cima. Então a sua no cara, manda pro hospital. Aí, pô. Aí depois o cara. Depois o cara tá lá na rua, né? O DJ lá vê ele e já vai dar um saque pra cima. O que, que ele faz? Ele pegou a arma que ele comprou pra se proteger, né? Pra se defender. E atira no cara, legítima defesa. Ele já tinha sido agredido antes, aí né? Comprou uma arma pra se proteger. Legítima defesa. É o Branquelo Valentão, achando assim que, pô, pode meter a porrada assim, mandar pro hospital, sair na boa. Né? O cara tremendo caloteiro, né? Ele já não podia ter pago isso. E aí você vê como que é essa coisa, meu, como que o roteiro é mal construído, porque quando começa o filme que o Terrence Howard chama elas lá pro show, né, pra trabalhar lá com a outra mulher, aí ficam lá, vão trabalhar com ele, trabalhar com fulano, aí parece que ele é um cara, né, que tem algum respeito ali, né, ninguém fala, pô, esse cara é um bandido, esse cara é um empresário de música bandido. Aí o outro depois quis levar a mulher, fez esse acordo com ele, Aí pra... depois acontece isso, simplesmente o outro vai lá, mete a porrada no cara, depois ele mata o outro. Pô, é muita coisa sem sentido mesmo. Em nenhum momento, né, do antes do filme, te dá a ideia de que ele é um criminoso. É só você pensar, ah, um empresário, pô, sem muito escrúpulo, né, que tá ali querendo botar lá a mulherzinha dele lá pra cantar e tal, mas assim, não tem nada que indique que ele é bandido, que inclusive na rescisão do contrato eles só resolvem aí com dinheiro, né, dizendo que ah, ele vai pagar e tal, não tem nada, e mesmo o lance dela, né, dobrar, né, a outra mulher, é um negócio que ela tinha concordado, não tem nada assim do tipo, ah, ele ameaçou ela. É. Nada assim, então assim, não tem nada que indique que o cara é criminoso, né, violento, nem nada. Então, é. De repente ele vira um cafetão meio Scarface. Assim. Do nada, naquela cena ali que ele aparece, né, que ele invadiu a casa lá e... Sim, exatamente, que é por isso que o outro vai lá e bate nele, coisa e tal, né, porque ele... entra na casa e tal, aí ameaça, faz umas ameaças veladas pra ela, coisa e tal. Aí, paralelo a isso, ela tá procurando a mãe dela, que a mãe dela sumiu do mapa. Ela vai lá na... como é que se diz? Assistência, né? Na assistência social, né? Procurar, né? Pra, assim... consegue localizar a mãe, só que ele só tem lá o endereço antigo, né, que ela deu quando entregou a filha, né, pro abrigo, coisa e tal, mas, e aí se perdeu a assistência social, disse que não tem como, que não consegue, né, não tem como encontrar ela, e assim, mas, pelo visto, a assistência social só tava com preguiça de trabalhar. Porque no final ela vai lá e encontra a mulher numa casa até legal. Sabe, ela, eu tava, né, que ela ia encontrar a mulher na rua. É, de gente. Mas não, ela só tá lá numa casa, se livrou das bebidas, coisa e tal. E realmente aí foi o pessoal lá da assistência social que encontrou. Então assim, a mulher já disse que não podia encontrar. Mas podia. O DJ, né, acaba morrendo, que ele não reparou lá, né, que o Terence Howard estava escondendo uma arma. Aí virou preso, né? Descanso em paz no pão. É. Aí ele foi pra cima do cara, dançou. E... mas não sem antes testar, né, uma letra de música pra ela cantar no final, né? É, exatamente, assim... meu problema com esse filme, que também é também meu problema com o Nascimento Estrela também, né? Que eles pegam essa história e quer vender como um romance, né? Um grande amor, né? Aí ela lá falando antes da música, dá valor, né, pra quando as pessoas estão presentes, né? Falar pra elas que você ama, né? Que você se importa. É uma cara que não deu valor pro cara. O cara reclamava da roupa dela, já que vai aparecendo puta. Falava mal das amigas dela. Porra, tinha ciúme do sucesso dela, que vai dizer que tudo que ele. Tudo que ela era era por causa dele, então, sabe? Porra. Faz o discurso lá após cantar a música, né? Aí ela fala: não afaste as pessoas que te amam. Pô, então ele era uma assistão que reclamava das roupas dela, do sucesso dela, das amigas dela, mas ele te ama. Então não mande ele embora. Que você vai ser roubado dele, Ele tava com ciúme, o Max de Castro lá querendo chamar ela pra cantar, né? Fazer um dueto. E o cara empatando ali com o maior ciúme, sabe? É, inclusive, não, e ela sendo, né, claro, sendo a Mariah Carey, interpretada pela Mariah Carey, ou seja, sendo uma ótima cantora. É, ele chega a dizer que o cara só tava propondo dueto porque tava querendo dar uns pecas, sabe? Não tem nem sentido, cara. Imagina você é a namorada de uma cantora pop e tu, né, todos os caras que querem fazer dueto com ela estão querendo pegar ela. Mas então é isso, né? Esse filme tem, né, momentos, né, que parece assim que ele vai ser algo assim nível D1, mas infelizmente ele fica no meio do caminho. Ele é só um filme ruim mesmo. É, ele não tem assim um inocente do D1, não tem assim um momento tão incrível assim, tipo ficar jogando bola de smoke, as coisas assim que não é explicáveis, que dão todo o charme do The Room, né? E falta dele, né? Faltou uma certa ingenuidade que The Room, Cinderela Baiana tem. Não, sim, é, porque, né, geralmente esses filmes, né, que é o famoso tão ruim que fica bom, eles têm, assim, uma falta de autoconsciência, né? Eles pensam que eles são uma coisa, mas são outras, né? Então, o da Maraia não chega nesse nível. CFMC no cinema. Ó, então agora vamos falar de Spice World, o mundo das Spice Girls. Spice Girls, né, de muito sucesso ali na segunda metade dos anos 90, né? Durou quanto tempo esse sucesso? Dois, três anos? É, acho que por aí, né? Acho que uns três anos, né? O filme é de 97. Eu acho que foi bom até por aí mesmo, né? Porque, exatamente, né? Em 97, eu acho que lá pro... Não sei se ainda em 97 ou ali pro 98, talvez, né? A Gary, né? A primeira integrante a deixar o grupo, né? E aí o grupo, né? Entendeu? Foi, não acabou, né? Mas já ficou meio morto, né? Então acho que é por aí mesmo, né? O último álbum dela já foi exatamente 2000, assim, bem no final da década de 90, que, como a Adri falou, a Harlem, né, já tinha sumido, aí já foi pro 4. Eu acho que foi exatamente ali, final dos 90, ali anos 2000. É, e acho que elas lançaram três álbuns, se eu não me engano. Foi nisso aí, 96 a 2000, aí foi bem meteórico. Bom, mais uma vez, eu era roquista nessa época. Então, não tinha, assim, muito interesse. Conheci algumas músicas porque era impossível não conhecer, né? Uhum. Tocava muito no rádio na época. É, passava muito videoclipe na televisão. Então você acabava conhecendo. Quando, né, começou o sucesso e tal, eu peguei bem a fase, eu era bem criança, né? Você era 94, assim. Então eu gostava, né? Eu tive uma fase assim, de Spice Girls e tal. Até porque, né, tem ali um apelo que é justamente bem infantil, né? Que é aquela coisa meio Barbie, né? De estereótipo, né? Tem a Spice Girl do esporte, tem umas coisas assim bem pra criança mesmo, né? E aí eu gostava e tal, mas foi um negócio que passou rápido, assim, eu nem me lembro exatamente como falou, mas sei que logo eu passei pra minha fase mais roquista ainda ali na infância, né? Que foi durar até o final da adolescência, né? Quando eu passei a ficar mais eclética, né? que isso, a gente fica adulto, acaba a fase roquista também. Mas exatamente, eu tive uma fase assim, quando eu era bem criança, assim mesmo, acho que ali, exatamente ali por 95, 96, né, e tal. Mas passou rápido. Ah, você nem pediu pra ir ver o filme no cinema. É, exatamente, foi tão rápido. Foi tão rápido que quando veio o filme eu já não ligava. É. Nem chegou assim, Marcelo. Leva a minha lá no cinema pra ver o filme das Spice Girls. Não, não pediu. Não. Mas aí, né, eu escutava a musiquinha, não conseguia diferenciar a voz dela, só da Mel C. É. A única voz do Sting, né? Destacou, assim, a voz dela. É a minha favorita ali. Isso. Então, ah, assim. Depois todas elas, eu acho, né, tentaram alguma carreira solo, sim, e na verdade nenhuma decolou realmente, mas pelo menos que fez música boa, solo, eu lembro que ela fez, que eu gostei de música solo. Ela tem um disquinho bom. Tem. Não que tenha decolado, né, e tal, mas tinha uma música legal. Nenhuma delas emplacou, assim, o pós-grupo e tal, né. Mas na música, né? Mas realmente ela ainda tem assim as músicas mais interessantes. Também ela que tinha um timbre, né, mais diferenciado. É, as outras eu acho muito parecidas, as vozes, é meio difícil de até de diferenciar. E assim, ela tá bem à frente, assim, em termos de capacidade de canto, né? As outras, né? Você vê ali ela, assim, sem dúvida, e o ranking ali de vocal, né? Ela, sem dúvida, em primeiro. Aí a Mel B, né? É decente também. A Emma e a Garrett têm até vozes meio parecidas, né? Ela já meio coisa. E a Vitória é bem ruim. Pô, a Vitória é pior. Nossa, ela não canta nada. Aliás, vou pegar aqui o filme, falar em ali, né, no campo de atuação, que Spice World, diferentemente, né, do filme da Mariah Carey, em Spice World elas estão interpretando elas mesmas. Né? As personagens. Sim, essas personagens públicas, né? Esse personagem que já era, né, criado ali pela gravadora quando lançou o grupo, né? É, a Spice Esportiva, a Spice Bebê. Sim. E, pô, falando assim no campo da atuação ali no filme, pô, a Mel C é a menos chata que tem ali. Sim. Pô. Sim, as outras, porra, chatíssimas, cara. Pô, a Victoria destoa completamente do grupo, sabe? Parece mais aquelas subcelebridades. Pô, não é à toa que ela é casada depois com o David Beckham, né? Ela vai ser conhecida como Victoria Beckham e é isso. Acabou. Não, ela, tanto que é engraçado, né? Eu tava vendo, eu tava pesquisando umas coisas sobre o grupo, né, esses dias por causa, né, do podcast, né, aí caí num vídeo de audição, né, deve ter tido algum documentário, algum programa, mas até uns videozinhos no YouTube, né, aí o dela, tipo, uma entrevista, basicamente ela só fala que dançava, né, na escola, e aí é modelo, não sei o que, sabe, não tem um vídeo dela cantando. E aí tem, acho que um dos, não sei se é produtor mesmo, quase falando, né, que escolheram porque ela é muito bonita, não sei o que, sabe? Então, né? E realmente, você, quem conhece o grupo mesmo, sabe que você não encontra uma parte solo da Vitória cantando. Não tem a Vitória cantando sozinha, nunca. A Vitória cantando é uma derrota. Bom, mas então, né, podemos falar do filme. Falar do filme. que, né, falar desse filme que, na verdade, é um grande nada, né? Sim, sim. Ele tem, né, uma, diferente do da Mariah Carey, ele tem uma proposta. Poderia até ser mais interessante, né, porque, né, ao invés de, né, o da Mariah é uma tentativa de drama, coisa e tal, o da Spice Girls é uma tentativa ali de humor quente, né, coisa e tal, e bem executado. Poderia ser até interessante, mas não é bem executado, né? Ele vem na onda daqueles filmes dos Beatles nos anos 60, isso, né? Isso. Oh, e ele tenta ser uma coisa mais viajada, né? Mais é. Cômica e mais viajada. Só que é um quente fake, né? É uma até uma ideia, né, que poderia ter dado certo, poderia ser engraçado, mas falha miseravelmente. Eles poderiam ter chamado alguém aí acostumado, né, com o humor inglês, né, que ter chamado aí alguém do Monty Python e tal para roteirizar ou dirigir, porque, porra, cara. Porra. E... chamava o Terry Gilliam. É... Porque aí ia fazer umas coisas bem loucas mesmo, que teria graça. Porque ali... É porque no final das contas fica assim, elas indo de um lado pro outro, no... literalmente, né? Porque tem um negócio do ônibus, né? Fica meio viajando o filme inteiro. É, essas tentativas de humor, mas assim, fica tudo muito bobinho, naquela coisa, tentando ser engraçadinho, né? Nunca... Né, vai fundo, né, nessa ideia, né, de ser um negócio mais viajado, né? E mais uma vez, né, assim, mais uma vez, assim como o da Mariah Carey, ele entrega poucos números musicais, né? Esse então, né, que não tem, né, nenhuma, não tem uma trama, né, realmente, coisa e tal, ele se beneficiaria bem mais se ele fosse, assim, mais videoclipesco, né, e tivesse mais números musicais. É, elas só chegavam ali no local, aí cantavam uma música, começava ali, mas eles poderiam ter inserido mesmo como musical, né, pegava as músicas, ia inserindo a trama a partir das músicas, né, ou seja, faltou criatividade também. É, ele tenta fazer um exercício de metalinguagem, né? Principalmente no, principalmente no final, mas as piadas, é tudo muito ruinzinho. Eu me lembro que a única que eu consegui esboçar um sorriso foi a do Déjà Vu. Que o cara fala, ele já viu assim, aí logo repete. Depois. Foi o único momento. É, porque eles até têm umas ideias que poderiam ser interessantes, mas não desenvolve. Tipo, né, a gente tem ali os vilões, né, do filme, é o dono lá do tabloide. Que aí contrata um paparazzi lá do mal, né? Porque aí quer revelar o lado negativo das Spice Girls para vender jornal, coisa e tal. Aí você pensa que, sei lá, o cara vai fazer uns planos, uns negócios assim, mas não, ele só fica ouvindo, aí pega alguma coisa que elas falam, aí distorce, aí publica no jornal. Não tem um... É, isso não rende, né? Em nenhum não rende, assim... não rende. Podia ser uma parada mais cartunesca, né? Tipo, o cara armando vários planos, assim, pra separar o grupo, pra... Assim, mas não, Sim. Se desse certo. Aí tem também lá o negócio do documentário que tá sendo feito lá, né? Mas só fica ali... rodando a volta dessa e não leva pra lugar nenhum. É, só acontece o Alan Cumming. Sim, né? É, até o Alan Cumming. Pô, o noturno ali do X-Men 2. É, inclusive, o filme tem até um elenco coadjuvante bem legal, né? Mas é muito bem aproveitado, né? É, ele mesmo é muito mal aproveitado. Sim, sim. Ali naquele personagem, ele podia ter aproximado mais, podia ter interagido. Elas praticamente não interagem com ninguém do elenco, só entre elas mesmas. É, né? Bem... Tirando ali o empresário. É. elas não interagem muito com o resto do elenco, né? Poderia render bem mais. Sim. Pô, você tem, por exemplo, ali o Roger Moore fazendo empresário, né? No começo ele aparece até alisando um gato, né? Numa clara referência ao vilão Brofeld do 007. Aí você até pensa que ele vai ser o vilão, mas não, ele fica aparecendo ali só em algumas cenas, fala um negócio sem sentido, que ele tá alimentando um porquinho. É, ele deve ter gravado aquelas falas ali num dia só e acabou, valeu. Amanhã só ele gravou aquilo. Porque ele não interage com ninguém, só meu. Mas eles até jogam umas coisinhas. Ele fez ali. Ele fez igual o Krusty nos Simpsons, naquele papel que o Krusty cega. Naquele episódio que o Krusty cega pra dublar, aí vai, chega lá, manda as falas dele todas, sai, vai embora. E aí o cara ainda tá preparando tudo pra gravar. Aí, podemos começar, Krusty? Ele só foi. Deve ser assim, né? Pô. Não, é que até tem, né? O filme sai ali, uma criticazinha, coisa da. Esse mundo da música, né? Quando elas se revoltam porque não tem férias, né? Não tem pausa e tal, e aí ele fala que tem que ser assim, que não sei o quê. Aí você pensa, pô, né, parece que ele vai ser um vilão, né, e que isso vai, mas mais uma vez, nunca não dá em nada, sabe? Tem várias coisas no filme que poderiam render, coisas mais interessantes, né, mas acaba assim, sempre do nada, né, vai pra outra cena e aí. Pontinha de gente da música, né? Aparece o Elton John, tem uma pontinha nada a ver também lá do Bob Hoskins, que tem uma que entra na cabina e se transforma no Bob Hoskins, como a Mulher Maravilha fazia no seriado. Encontro lá com os ETs, que também, né, não quer dizer nada e tal. Aí, só ali na reta final que o filme cai direto ali no exercício de metalinguagem, mas aí ali, bem ali no final. Sim. Bem. Talvez se isso tivesse sido o filme inteiro, aí vem umas piadinhas nos créditos finais, mas é muito pouco, sabe? Acaba sendo mesmo assim. Um material pra fã, muito fã mesmo. É, tipo, quem é muito fã e tal, pode até curtir, porque aí tem umas músicas ali no meio, tem elas interpretando, né, esses personagens, nada. Enfim. Mas. Mas um grande monte de nada, né? É. Mas se você não é fã, não vale, porque nem assim como um registro cinematográfico, né? Não. É muito chato, né? Assim, é muito chato, muito cansativo, assim. Mais cansativo do que o da Maraia, né? Os dois são ruins, né? Mais cansativo que o da Maraia, né? Porque sim, eu achei. É chato, tem hora que aquela. Aquele ritmo, né? Aquela coisa de cada hora uma cena, as cenas, sabe? Mas ao mesmo tempo não tá acontecendo nada, vai cansando, né? Você vê que não tem uma cena. Aqueles papos, aquelas interações nada a ver entre elas mesmas, coisas e tal, vai cansando, né? Sendo meio irritante. Sim. Você vê que não tem nada pra contar, né? E aí tá vendo um filme que sabe que realmente não tem nada ali pra mostrar mais, tanto que ele começa e acaba de repente, podia acabar a qualquer momento, que não tá acontecendo nada realmente, não tem o que que vai acontecer ali, quero saber como é que vai terminar isso, não tem. Eles podiam ter feito um filme mais cartunesco, mais sim, musical. Sim. É, e mais fundo na cidade, assim. Tipo um Tank Girl, né? É. Podiam ter ido mais fundo na metalinguagem, ali ficou muito raso, muito fraco. Ali. Só na reta final melhorou um pouco, mas aí já é tarde demais, o filme já tá acabando. Já foi uma hora e pouco de chatice. Porque eu acho que filmes assim eram perfeitos para fazer uma brincadeira com a linguagem cinematográfica, tipo, igual os desenhos do Looney Tunes fazia, ou o Monty Python mesmo faz muito nas comédias dele. É, porque você pega essa ideia de um grupo, que o conceito do grupo já é essa ideia meio Barbie aí, estereótipos, coisas e tal, que já é um negócio, né, infantil e tal. Então, assim, podia pegar aí parte disso, e aí dentro do filme mesmo, como eu falei, tem essas coisas aí, tipo, ah, o cara lá do tabloide quer publicar os podres dessa coisa aí, mas aí ao invés de, sei lá, ter uns planos, ter um negócio meio cartoon, né? A coisa, não, assim, inclusive é engraçado, né? É meio irônico, porque no filme elas ficam falando, né, que os tabloides, né, querem ficar publicando boatos de quando o grupo, de que o grupo vai acabar, o grupo vai se separar, não sei o que. E aí realmente pouco depois do filme ser lançado, realmente o grupo bateu as botas. Quer dizer, esse filme ele foi profético, né? E aí também foi quase que um registro final, né, ali, né? Sim. Das atividades da banda, né? Do testamento. Tanto que depois não teve a parte 2. Que não, ao contrário da Mariah, esse até foi ok, né? Da parte de bilheteria, né? E tal. Aí eu tava lendo, né, que uma entrevista da Emma, né, que ela tá falando, né, que tinha até planos, né, pra uma sequência. Mas aí, né, veio um lance da Gary que mandou e tal, aí acabou, né, não rolando. Engraçado o grupo ter acabado, assim, depois da saída da Gary. Era tão, assim, importante, mano. É, sei lá, né, eu acho que... Eu não sei se realmente acabou o sucesso por causa da saída dela ou se foi só uma... Tipo, meio difícil de saber se... Se, por exemplo, se os mesmos singles foram lançados depois da saída dela, tivessem ela, ainda assim ia ser sucesso, sabe? É difícil saber se acabou porque ela saiu, ou se simplesmente o sucesso estava passando, né? Porque era uma moda passageira, né? Então, na verdade, essas bandas não costumam durar muito, não. Porque assim, né, cara, ao contrário do que mostra ali o filme, que inclusive eu acho isso engraçado, né, que aqui no Ocidente, né, que eles montam esses grupos, né, essas boy bands, esses girl groups, sempre são montados por gravadora, né, por empresário, coisa e tal, mas eles têm vergonhinha, né, porque ali no filme eles botam como se elas já se conhecessem, né. Ah, se conheceram, mas... tocaram numa garagem, né? É, uma coisa assim, né? Pô, parece que de rock isso. Eles têm um, né, que bota ali, no pub lá que elas frequentavam, assim, como se elas tivessem conhecido e não sido escolhidas em audições, né? Mas enfim... É, porque é sempre assim, né? Esses grupos são montados, né, por gravadora e tal. Aí tem ali o contrato. Só que... E aí, geralmente, quando vai acabar esse contrato, o pessoal quer carreira fora, tá? Porque ali nenhum grupo não tem, assim, tanta liberdade, né, pra coisa que tá ali trabalhando com outras pessoas, né? Então, sempre vão buscar outras... outras sonoridades, outras coisas para fazer, né? Então, geralmente, esses grupos não duram muito, é muito raro, assim, ter um grupo desse que passe, assim, de 5, 6 anos, sabe? Geralmente, acaba rápido mesmo. Mas aí, voltando, né, com coisa, realmente, não dá muito para saber, tanto que, assim, as carreiras solos dela, nenhuma empracou, né? A Gary mesmo, ela lançou coisa pouco depois, assim, de ter saído, e também não fez sucesso nem nada, então... Eu acho que é mais uma coisa que o sucesso estava passando mesmo. E também porque o solo da Gary é muito ruim. Primeiro trabalho solo, eu só curti o da Mel C, que chegou a passar um clipe na TV na época e tudo, eu me lembro de ter gostado. Mas ela é que tem a melhor voz ali, até no filme, né? Sim. Ela é a única ali que não me irrita. Mas todas elas, nossa, na verdade, continuam em atividade, né? Com exceção da Vitória, né? Que é a única que não atua mais na música, né? Mas todas as outras continuam trabalhando, né? Na música, mas realmente não se emprestou nada, né? Assim, nem tem nada assim, muito interessante, né? Uhum. Bom. Tem mais alguma coisa para falar desse filme? Só lembrar que tanto, né, os filmes, tanto da Spice Girls quanto da Mariah Carey, o Gripper, obviamente, né, foram massacrados pela crítica, né? Mas naquela época, né, que é 97, 2001, né, foi o da Mariah Carey, era uma outra época, né, porque hoje em dia a gente vê já muita gente se matando, né, ameaças de morte no mundo do cinema, como sempre aconteceu no mundo da música. Hoje em dia a gente vê, mas naquela época não era tão comum. Aí eu lembro das críticas, né, ao filme da Mariah Carey ter chamado a atenção os haters, né, que na época não eram chamados de haters ainda, que os críticos receberam. Eu lembro do Ruben Devald Filho falando que ele estava até recebendo ameaça de morte porque ele criticou a interpretação da Mariah Carey no filme. Ué, mas é que como não criticar, né? E era aquela coisa, né? Não, como você pode falar mal da Mariah Carey porque é minha cantora pop favorita, é meu ídolo, porra, e o cara tava falando dela enquanto, né, interpretação no cinema, mas tinha essa coisa, não pode falar do ídolo pop que dá morte. Fã é bobo, assim. Isso, e hoje em dia a gente vê isso em qualquer coisa, né, então não por acaso aí na internet a gente vê como cinema hoje em dia é isso, mas naquela época era muito nessa coisa do fã de música pop, que tinha essa coisa do ódio destilado, se falava mal do ídolo da pessoa. Mas hoje em dia isso tá mais banalizado, né? Hoje em dia com as redes sociais o pessoal tem que se acostumar aí a ver sua estrela sendo criticada. Sim. Que é ruim, né? Mas tem uma galera que realmente é muito imatura, assim, não... Primeiro que, né, a maior parte dos fãs não consegue diferenciar a crítica do ódio, né, do hate. Então você fala qualquer coisa que você fala da música de um artista, né, ou da atuação, coisa é pronto. Ah, eu odeio a fulano, não sei o quê, né. E a segunda que, pô, né, cada um tem sua opinião, né. Famoso não, igual o cu, cada um tem o seu. Bom, então para deixar claro aqui para os fãs, eu aqui, o filme da Mariah mesmo. Gente, eu não gosto do filme, eu acho que a Mariah atua mal, mas eu gosto da Mariah, gosto das músicas dela. As Spice Girls, eu já acho o filme ruim, Não curto as Spice Girls, só gosto da Mel C. É isso. Pô, é isso, pô. Não... Mas realmente a galera é dramática. Mas qualquer criticazinha, qualquer bobagem, qualquer coisa assim que alguém fala, nossa. Falando mal do meu ídolo. É. Apesar de que aquela última música que fez o filme da Espaço de Alto, porque ela canta aquilo ali, gruda e coça crete na cabeça. Pô, mas isso também não quer dizer que a música é boa, né? Pô, só uma característica da música pop, né? Crete. Afinal, a festa do AP também grudou durante anos na minha cabeça ali, né? O grande sucesso do latino, então. Grande latino. Que podia fazer a versão, né, do Laço Estrela com Kelly Kay latino. Sim, eles viveram isso. Sim, essas biografias que saem aí de cantores aí no Brasil, um dia alguém ainda vai fazer o filme Kelly e Latino. Com participação do Macaco Twelves. Macaco Twelves, coitado. Descansa em paz. Se matou pra não conviver com o Latino. É. Tá aí um final triste pro filme. CFMC no cinema. Bom, pessoal, então é isso, né? Conversamos aqui sobre essas duas joias da sétima arte. E a cara do... Temos, né, já várias outras edições do CFMC do cinema aí, né? E, né, falando aí desde Hora do Pesadelo, Especialista, Conan, o Bárbaro. Onde quem está chegando agora pode escutar esses programas? Então, esses programas aí falando de filmes melhores e outros nem tanto. Né, do que esses dois que a gente falou hoje. Estão aí no site, né? Primeiro no culturapoprigor.com.br. Você vai encontrar todos os programas, além de postagens aí, revistas, vídeos, etc. Tudo que a gente produz aí está lá no site. E o podcast você encontra também nas principais plataformas, né? No YouTube Music, Spotify, Apple. É só procurar aí Cultura Pop Rigor, então Conversa Fiada Matou Carambola, que você encontra. Então é isso. Vamos encerrando esse episódio. Com licença que eu vou ali assistir o clipe de Butterfly mais uma vez. Fui! Tchau! CFMC no cinema. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.